É, diminuiu bastante, aham. É o da mesa. Isso, tá parou legal aí. aqui. Aqui, eu já Tá. sei onde É, ali, ó. Tá é vendo um negócio que tem esse aqui. local channel? Deixa eu ver. Diminuiu mesmo, Aqui embaixo diminuiu eu vi que tinha. 60%. Ah. Muta ele, né? Que ele é um robô, você não tem nada. E ali você, aí você tem a minha mix e a sua, essa mix é individual, não afeta nada pra gente aqui. E esse Botei. local channel que tá à sua esquerda aí, ó. Tem É, um tu eu aumentei botãozinho que que ficou chama bom agora. XMT. Esse botãozinho XMT, deixa eu ver se é XMT mesmo. Ah. XMIT. Esse botãozinho, Achei. quando ele tá Ah. assinalado, É, o meu áudio XMT, entra isso para mesmo. você. Se você desapertar Isso. ele, você vai poder. Eu não te escuto mais, quer ver? Tira ele aí. Ah. Ó, você me ouve? Entendi. Ainda Alô, me escuta som. ainda? Agora voltei. Não, não escuta. Aí, agora só. Não escuta. Mas então, tá. O que mais que precisa fazer aqui? Isso aí é para você sair, Isso. você continua escutando o que está acontecendo, mas. Não, acho que mais nada. Deixa eu ver se você escuta Ah. essa backing track aqui. Deixa eu soltar aqui. Som. Ei. Pode falar. Tô mexendo nas minhas coisas aqui. Escuta. Escuto de boa, bem Você está perfeito escutando a mesmo. música? Nossa. Ou não? Sofri pra fazer esse bumbinho ali, tá vendo? Que faz tudum. Ó. Ah, Tô legal então. tudum. Ó. Tô escutando. Escuta o que eu te falei pra fazer. Esse bumbo ali, ó. Tum-tum, ó. Nossa, sofri pra Então, fazer ele, a cara. Mas bateria eu não estou peguei. ouvindo, não. Ele é um contratempo, né? Então, não está chegando Eu não bateria tô aqui. tocando. É por isso que eu não tô ouvindo. Peraí que Toca eu vou aí. tocar. Faz um groove aí. Eu não tô tocando, espera aí. Faz um groove. Eu tô arrumando meu microfone. Deixa eu arrumar aqui. Ontem fiquei brincando de gravar playback cantando aqui. Tá, deixa eu. Tem instrumento aqui, deixa eu conectar alguma coisa. Aí, agora tá legal. Inclusive, Esse aplicativo, esse ninjão aí o Jefferson, é inclusive dá pra melhor. você usar um plugin de bateria aí, né? Ele é Tá nativo do usando algum Reaper mesmo, ou né? não? Oi. Não sei, cara. Vamos ver aqui, depois a gente testa o outro. Eu já instalei ele. Dá pra mim colocar. É, ele é Não, nativo, não, né? Talvez deixa eu ele não vai acrescentar ter o que uma. tem aqui já. Vamos tocar alguma coisa junto? Deixa eu conectar a guitarra aqui. Já. Deixa eu mandar uma mensagem pro Hélio que ele tá conversando com a gente aqui, ó. Mandei. Muito alta a guitarra, hein?